mas que eu não vim aqui cantar no festival. Queremos é piar, nós estamos é aqui. Diz pra mãe onde é que está. Mande um abraço pra velha, diga pra ela se tratar. Mande um abraço pra velha, diga pra ela se tratar. Pra elas se tratar. Mande um abraço pra velha, diga pra ela se tratar. Mande um abraço pra velha.